Solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist, um Projeto X Playlist muito, muito, muito especial pra marcar uma data que eu tô esperando muito e eu imagino que a outra pessoa que tá gravando comigo também está esperando muito, né? Nós estamos falando do quê? Definitivamente sim. Nós estamos falando de Fodendo Kingdom Hearts, gente. Puta que eu pariu. Quantos anos de espera para isso? 10 anos. 5 anos só desde o anúncio, cara. Anúncio esse que vocês já ouviram as nossas histórias sobre esse anúncio. O Mug sabe o que aconteceu comigo no dia do anúncio. A overdose de sentimentos que aquilo causou. Então, a gente tá na véspera do lançamento. Pra quem achou que esse jogo nunca existia, nós estamos na fucking véspera do lançamento. Então, sabe que eu fico um pouquinho chateado com uma coisa? Eu estou muito, muito, muito, muito no hype e a fim de jogar logo o nosso querido Kingdom Hearts 3. Só que eu fico um pouquinho bolado, porque eu fiquei muito mais hypado com Final Fantasy VII e ele foi anunciado antes e ainda nada dele, entendeu? Foi anunciado 2 anos depois, Mug. Foi anunciado 2 anos depois. Depois? Foi. Então... Kingdom Hearts foi anunciado na E3 de 2013. Pulado. Final Fantasy foi na E3 de 2015. Sei lá, que pra mim faz tanto tempo. Os dois fazem 84 anos que anunciaram e, tipo... Pensa bem, Mug. Faz tanto tempo. Meu Deus. Mas eu não acredito. É quase como pra gente seria tá esperando um negócio como o término de One Piece, tá ligado? Uma coisa muito grande, tá ligado? Assim, eu não tô pronta pra lidar com esse final, mano. Quanto mais perto chega, mais eu tô pensando, meu, eu não tô pronta pra isso. Não estou. Enfim, mas o que tá tocando já, Adri? A gente abriu, obviamente, com a primeira música que todo mundo escutou quando jogou. Dearly Beloved, óbvio. A música do menu que em todo jogo ganhou uma versão diferente. Pra essa playlist específica, nós escolhemos a versão de Birth by Sleep. Foi a primeira versão que não trouxe só o piano, que tem um violino. É a versão mais triste, é a versão mais bonita. E tem a ver porque Birth by Sleep é um jogo triste pra caralho. Então não podia ser outra versão. Eu tenho um quezinho com Birth by Sleep muito forte no meu cocô. Eu queria ter colocado outras músicas de Birth by Sleep aqui, mas já tem muita, então segue a vida. Mas então vocês escutaram e vão escutar ao longo da... Enquanto a gente fala, Dearly Beloved, versão Birth by Sleep. Mas a primeira música que a gente vai ouvir mesmo, qual que é, Mugi? A gente vai escutar Travis in Trance, que é a música tema de Travis Town, de 3D, do Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance. Que é muito bonitinha, cara. Cara, eu adoro música de vila, música de vilarejo e de cidadezinha, de RPG. E ela é exatamente assim, é muito boa. Sim, tem uma pegadinha de jazz também, e assim, lembra a versão original do tema de Travis Town, que já é uma gracinha por si. Eu tô jogando Dream Drop Distance agora, no desespero pra terminar antes do dia 29. Mas tá jogando por onde? Eu comprei a compilação no PS4. Ah, ele tem no PS4? O 2.8 ele vem com o Dream Drop Distance. E tá muito bonito. Não sabia. Tá muito bonito. É muito bom. Dream Drop Distance é muito bom. Eu gosto muito dele. Muito bom. Essa música... Na verdade, a gente vai falar muito, eu acho que, tipo, nem precisa falar tanto, mas vamos falar ao menos algumas vezes sobre dois instrumentos que eu gosto muito, que é... piano e flauta. Nesse caso de Traverse Town, tem uma flautinha muito da hora. Eu gosto muito disso. É muito gostosa essa música. É tipo aquela, né? Aquela musiquinha de... Musiquinha realmente, como você falou, aquela musiquinha de vilarejo. Você escuta e pensa, putz, estou em casa. Que o tema de Traverse Town passa e essa versão passa mais ainda. Sou parcial com o tema de Traverse Town porque é a minha cidade favorita. A minha segunda cidade favorita, na verdade. A gente vai falar da minha cidade favorita. Eu sou imparcial com qualquer música. Qualquer música eu sou imparcial. Uhum. Eu sou totalmente lá do fanboy. E eu me ignore. E não somos todos. Então é isso aí, gente. Música tema de Traverse Town, Traverse in Trance. Escutem aí. Thank you. próxima música é a primeira novidade. Foi uma música que, assim, dividiu muitas opiniões, mas eu pessoalmente amei do fundo do coração. Estamos falando do tema de abertura de Kingdom Hearts 3 que vazou. Então, gente, esse cast vai sair antes do lançamento. Você não quer spoiler? Azar o seu. É, tipo, tenta fugir da internet, mas tá difícil, porque no momento em que a gente tá gravando, o YouTube tá cheio de spoiler, porque teve algum corno que roubou algumas cópias, e tem um monte de gente já jogando, e já tem muita gente postando spoiler. Eu tô conseguindo fugir aos trancos e barrancos, mas tem gente que já viu o jogo inteiro. Mas essa música, ela vazou antes do vazamento dos jogos, e ela acabou sendo lançada antes pro Spotify e por aí vai. Estamos falando de Face My Fears, abertura de Kingdom Hearts 3, uma colaboração muito curiosa da Utada Hikaru com Skrillex, que ninguém tava esperando. Mas deu muito certo. A pegada dessa música é completamente diferente das outras músicas cantadas que teve nos jogos anteriores. E, nossa, a letra dela é muito bonita. Então, isso que eu ia falar, uma coisa que, assim, música em inglês, geralmente Kingdom Hearts é mais facilzinho de cantar do que a de em japonês, né? Mas essa, ela é muito, muito easy de cantar também. Sim! Então eu acho que vai ser uma música que vai cair no gosto do povo. E eu gostei muito da letra dela. Eu acho que a letra tem tudo a ver com esse, com a pegada que o jogo tá passando pelos trailers, sabe? É, então eu prefiro, pra ver pegada do jogo, eu prefiro ter o jogo, entendeu? É claro, então, assim, indo pelos trailers, ela lembra um pouco os trailers e... Eu gostei porque a mensagem dela é muito bonita. Eu gostei bastante também que ela é uma música que, tipo, ela tem sentimentos diferentes no momento dela. Porque ela começa com um piano muito sadzinho, tá ligado? Muito tristezinho. E depois ela cai numa baladinha, tá ligado? Eu acho muito legal esse contraste, é bom. E eu gostei bastante, apesar de a fanbase ter ficado bem dividida. Tem gente que odiou essa música. É, tem gente que achou muito esquisita, mas eu gostei. E nesse momento, só a minha opinião importa. E é isso. Então, com vocês, Face My Fears, abertura de Kingdom Hearts 3. Escutem aí. We'll be right back. E agora a gente vai com Lazy Afternoons, de Kingdom Hearts 2, gente. Uma musiquinha que, como eu falei, a gente ia falar bastante de piano, e também ela tem flauta, então tipo, é um piano-flauta combo aí. Muito bacana, é uma música muito legal de Kingdom Hearts 2. E eu acho que ela não tem outras, não é muito presente nos outros jogos também. Então, que é o tema de não é uma coisa que se expandiu. Sim, é o tema de Twilight Town, é uma música que me deixa muito triste. Porque assim, ela é o tema de Twilight Town no começo do jogo apenas, né? Pra quem não jogou ainda, a gente não vai dar spoiler. Inclusive, nós temos um cast que dá todos os spoilers que vocês querem, e mais um pouco, dos jogos Golden lançados até 2012. É um cast antigo, mas pra quem que quiser passar, fazer um... Mas é um cast muito bom, um cast com uma edição muito boa. Pra quem quiser dar um recap pela série pra poder se preparar pro 3, fica a sugestão. E assim, Lazy Afternoons lembra um dos arcos mais tristes de um dos personagens mais tristes do jogo. É uma música que ela é muito, muito bonitinha, mas ela é muito melancólica também. Tipo, aquela ela sensação, é melancolicazinha. Aquela sensação de fim de férias, eu acho, que é... Sad boy. Nossa. Ah, não. Puta que pariu, também não, né? Por favor. Mas é uma música que... Ela combina muito com o arco em que ela toca. E não poderia ser menos melancólica, mas é uma sensação boa, porém um pouco triste. Quem jogou o 2 e quem lembra principalmente daqueles primeiros 7 dias de Kingdom Hearts 2 vai saber exatamente qual é o sentimento dessa música. Tá. Então, escutem aí, Lazy Afternoons, Kingdom Hearts 2. Escutem aí. Thank you. próxima música, Vector to the Heavens, trilha sonora de Kingdom Hearts 358/2 Days. Sorry, eu não sei falar o nome dessa merda, um jeito melhor de falar, é o Days. Difícil falar dessa música sem spoilers, porque ela toca numa das cenas finais do jogo, né? Days foi um jogo que as pessoas não gostaram muito em alguns aspectos, acharam as missões um pouco chatas e tudo mais. Foi um jogo que não ganhou uma versão jogável nas compilações, mas essa cena, acho que talvez o Mugi vá lembrar de qual cena que é, que a gente não vai poder falar. Essa cena é pesada. E essa cena é triste. É um pouquinho, mas... Então, na real, assim, de... Essa música é uma das músicas que eu achei, assim, mais teclado tenso, entendeu? O piano que é tocado nela é muito pesado. Sim, entendeu? Muito pesado. Muito pesado. É uma música pesada, tem a ver com a cena, né? Tem a ver com a personagem em questão. Certamente uma das cenas mais impactantes da série foi a cena em que essa música tocou. Pedimos que as pessoas não deem spoilers nos comentários também, porque, né, não seja essa pessoa, tá? Tô com vocês, Vector to the Heavens, a trilha sonora de Kingdom Hearts 358/210. Escutem aí. Agora, né, agora tinha que ter, porque não, tinha que ter, obviamente. Simple and Clean, Kingdom Hearts, a abertura clássica de Kingdom Hearts, né? E sensacional pra mim, é uma das músicas que eu mais gosto, sensacionalmente, assim. É, eu acho que eu gosto um pouquinho mais da versão japonesa do que essa, mas a gente também queria deixar um pouquinho intercalado. Essa música em inglês, ela também é muito boa, fácil de cantar. E é muito sensacional. É a música que pra mim é a cara de Kingdom Hearts 1. Quando eu penso em Kingdom Hearts de música, eu lembro dela inicialmente, tipo, factível, né? Foi a primeira música que a gente escuta mesmo, né? No caso, a versão remix. Primeira música que as pessoas pensam, depois de Dearly Beloved, é Simple and Clean ou Hikari. Eu gosto que a cantada Hikari escreve as letras tanto em japonês quanto em inglês. E as letras não tem nada a ver uma com a outra. Eu acho isso legal, eu acho isso bem legal, porque ela agrada gregos e troianos, sim, tá ligado? Sim, sim. E eu gosto muito da letra de Simple and Clean também, é muito fofa. Bem, então é isso. Fiquem aí com Simple and Clean, da Open de Kingdom Hearts 1. Escutem aí. Próxima música é de um projeto que não é exatamente a trilha sonora oficial, mas é uma das trilhas oficiais, por assim dizer. Nós estamos falando de The Other Promise, originalmente de Kingdom Hearts 2, mas a versão que vocês vão escutar aqui é a do álbum Kingdom Hearts Piano Collections. É um álbum fantástico. As rendições de piano dessas músicas são incríveis. The Other Promise, ela tem traços, ela tem momentos de um tema, de um personagem, no caso, do tema do Roxas, junto com outras cenas, especificamente o final do arco do Roxas lá no Kingdom Hearts 2. É uma música também muito forte, muito pesada. Ela no piano, só o piano puro, ficou muito bonita. É, então, na real, essa música, assim como outras músicas, e assim como a gente já falou até de Vectors, ela tem um piano também bem tenso. Mas essa daí, essa música específica que você colocou, meu, ela tá tocando com tanta empolgação, que parece que ela tá amassando o piano uma hora. Assim, tipo, pá, pá. É, mas tem... É uma pegada pesada, sim, também, sim, né? Sim, é uma música muito, muito pesada, muito sombria, muito melancólica. E assim, você consegue sentir a raiva da pessoa batendo, a raiva da pessoa tocando. E tem muito a ver. Eu pus essa versão específica porque, pra mim, ela é a melhor versão de The Other Promise e do tema do Roxas. De todos os momentos em que o tema do Roxas apareceu, essa é a melhor versão disparada. Sugiro que vocês escutem o resto da Piano Collections. A Piano Collections, no geral, ela é muito bonita. Então, com vocês, The Other Promise, da coleção Kingdom Hearts Piano Collections. Escutem aí. Thank you. Então, gente, agora a gente vai escutar uma música Rico, que é do Project Destat Light Version. A Adri vai explicar um pouquinho melhor dessa música, que ela conhece um pouquinho melhor. O Project Destat é um projeto de uma releitura das trilhas sonoras. Eles estão no terceiro álbum agora. É um projeto fan-made, mas muito bonito. Uso de orquestras, uso de instrumentos. É uma releitura bem mais pessoal da trilha sonora. Foi difícil escolher uma música pra cá. Eu pus a do Rico simplesmente porque ele é meu personagem favorito e foda-se, ele ia ter que estar aqui. Esse tema ia ter que estar aqui de algum jeito. Mas esse projeto... Rico Sad Boyzinho. Outro que eu espero que fique muito seja muito feliz ao final do Kingdom Hearts 3. Mas não é o meu caso. Você cala essa boca. Eu não acho que vai acontecer isso não, mas beleza. Segue a mim. Não vem não. Não vem tacar água na minha parada não. Faz favor. Opinião pessoal, ainda nem joguei o jogo, gente. Só pra falar. Não faz isso. Tem uma pessoa que merece ser feliz nessa merda, é o Rico. Mas, não, eu não tô dizendo que ele não merece. Eu tô dizendo que eu não acho que vai acontecer, entendeu? Eu não quero pensar nisso. Anyway, esse é um projeto que a gente vai deixar, além da lista da playlist, como eles têm iTunes, YouTube oficial, Spotify, a gente vai deixar o link pros canais oficiais deles, pra você, até pra darem uma força, porque o trabalho deles é muito, muito, muito bonito. E eu acho que dos projetos fan-made que a gente colocou aqui, esse é um dos melhores. Então, com vocês, Rico, do Project Destat Light Version. Escutem aí. Próxima música também é uma fan-made um pouco diferente das que a gente pôs aqui. Estamos falando de Hold On To You. Foi uma música do canal Nate Wants To Battle, também inspirada no Days. Ao contrário das que a gente colocou aqui, que são músicas da trilha sonora mesmo, essa foi inspirada pelo jogo. O clipe dela é fantástico. Um uso de cenas, um uso de animação muito legal. A letra dela é muito boa. E eu gosto muito dos covers desse canal e das músicas autorais dele também. E essa é uma favorita pessoal. Então, essa música, assim, pelo pouco que eu pude escutar, ela é uma pegada um pouquinho diferente do que a gente está acostumado para Kingdom Hearts. Porque eu consigo sentir muito mais um rockzinho nela do que aquele piano, aquela flauta, aquela situação mais orquestral que a gente está acostumado. Mas é muito boa. Sim. É aquela coisa, eu percebi que alguns personagens, as músicas, tanto inspiradas quanto oficiais, elas são bem mais pesadas. No caso do Roxas, isso é muito forte, vocês verem que as músicas mais pesadas que a gente falou que são justamente as que tem a ver com Roxas, né? O arco todo do Days, dos personagens do Days, tem a ver com isso. E essa música é muito legal. Esse canal, inclusive, tá com cover de, acho que Face My Fears, saiu recentemente, então vale a pena vocês olharem. O nome dele vai estar certinho, procurem no YouTube outros projetos desse cara que são muito bons. Então, com vocês, Hold On To You, de Nate Wants The Battle, inspirada em Kingdom Hearts Days, escutem aí. Meant to fade, but I can't believe that it's true. Bem, e agora a gente vai com Dive Into The Heart, de Kingdom Hearts 1, né? Meu, uma musiquinha muito, muito legal, assim. Uma emoção muito diferente do que as outras. Ela vai uma aflição bem, bem direto no seu kokoro, sabe? Sim. Right in the kokoro. E ela dá uma sensação de, tipo, anjos vindo de buscar na morte, tá ligado? Tipo, muito... pá, diferente, tá ligado? Meio tenso também, pá. É aquela música daquele momento em que você tá escolhendo o que você quer e o que você quer abrir mão, né? Exato! Como eu falei, anjos vindo de buscar na morte. É. Por quê? Você tem coisa bonita ali, tipo, com anjos, mas tipo, ao mesmo tempo você tem, tipo, a morte ali, exato. Tipo, que você morreu, tá ligado? É. Então, porra. É tenso. Eu assustei com essa música, porque quando você joga a princípio, a primeira cena que você tem no jogo mesmo, que é o do tutorial, você fazer as escolhas que vão influenciar no jogo, é essa música. Aí de repente vai pra ilhazinha toda feliz e você fica, quê? Aí depois faz sentido. Mas dá um bug muito interessante essa música. Eu acho ela muito bonita. Bem, então é isso. Dive Into The Heart. Kingdom Hearts é OST do primeiro jogo. próxima é mais um tema de mais um personagem trágico, porque ninguém é feliz nessa porra. Estamos falando de Aqua's Team. A Aqua, que é provavelmente o personagem que tá todo mundo mais preocupado, graças aos trailers, graças a tudo que essa menina passou. É, sim e não, porque assim, eu acho que assim, quem jogou só Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2, não jogou nenhum dos remixes, nem jogou, tipo, o Bird by Sleep pelo PSP, vai ficar meio perdido. Justamente por conta de Bird by Sleep, eu quero saber como que eles vão lidar com isso daí, porque foi um jogo meio que um prequel que não foi lançado pros consoles principais, tá ligado? E eu achei meio estranho. É, saiu o episódio 0.2 no Kingdom Hearts 2.8, né? A numeração dessa série é uma bagunça. Sim. Puta que pariu! Mas enfim, essa música tem muita... Uma coisa que eu acho muito forte na trilha sonora do Birth by Sleep é o uso dos violinos. E eu amo violinos. Eu acho que eles sabem passar tristeza de um jeito que outros instrumentos não conseguem. E a Aqua é um personagem muito trágico. Se você vê ela no Birth by Sleep, ela no Zero... É um personagem sacrifício. Sim. Ponto. Puta, mas ela não merecia nada do que tinha acontecido com ela. E eu espero... Mais uma que eu espero que... Alguém salva ela, pelo amor de Deus. Ela merece melhor que isso. Mas... Dri, você tá sendo muito otimista, tá? Eu tô torcendo. Porque ao meu ponto de vista, com o trailer, com o que a gente já viu, a gente já perdeu. Ela, tá? Ela já perdeu. Só assume Dark Aqua ali e vai, tá ligado? Mais uma coisa na qual eu não quero pensar até dia 29, se possível. Mas tudo bem. Então, mais uma vez, eu ainda não joguei o jogo, gente. Eu só estou especulando aqui. É, os trailers não deram muita esperança mesmo, não. Mas é uma música muito bonita. A trilha sonora do Birth by Sleep é possivelmente uma das mais bonitas da série. Pelo uso de violinos, pela combinação de instrumentos. E essa música representa bem isso. Então com vocês, Aqua's Team, da trilha sonora de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Escutem aí. E agora a gente vai com Passion, porque tinha que ter, né, gente? E a gente vai com a versão remix do remix do 2.5, tá? É versão muito mais agitadinha, né? Muito mais baladinha. E, cara, o Tada Hikaru tem a voz de anjo e é sensacional essa música, gente. Muito bom. Nossa, essa música é linda. E a letra... eu gosto mais da versão em japonês dessa do que da versão em inglês. Mesmo a versão em inglês sendo muito bonita também, mas puta... E a remix dela é muito boa também. Ah! É muito boa, é muito boa. Eu geralmente, eu gosto muito mais das versões remix. É que a Dri conseguiu deixar mais mesclado, senão eu ia ter muito mais versões remix. É, a gente tem que fazer justiça pra tudo, né? E assim, eu sou uma das pessoas que gosta mais de Passion ou Sanctuary do que de Hikari. Muitas pessoas acham isso estranho ou simplesmente errado, mas sei lá. Errados são vocês, mas enfim, tanto faz. Eu não acho, eu acho que cada um tem seu gosto, sim, mas enfim. Eu gosto mais, acho que mais pela letra. E a remix de Passion ficou mais legal do que a remix de Hikari. Mas as duas, mas são todas lindas, cara. Eu vou falar, pessoalmente eu prefiro Hikari remix. Porque me lembra do Bird by Sleep. Ela vem do Bird by Sleep e pra mim é sensacional essa música, entendeu? Mas eu não vou entrar em discussão aqui. Como eu falei, cada um tem seu gosto. Até porque não tem muito o que discutir quando todas, independente do que for, são muito boas, né? Não tem são, exatamente. Discussão nesse ponto. Mas é isso, gente. Escutem aí Passion, tá? Versão remix 2.5. Obviamente, uma playlist de Kingdom Hearts não poderia ter um número de músicas que não fosse 13. Então, óbvio. Tudo extremamente calculado. Óbvio. E também a gente não pode deixar de incluir a música que vai encerrar esse capítulo. Nós estamos falando de Chikai, encerramento de Kingdom Hearts 3, que também vazou e que também saiu meio adiantado, mas é aqui que a voz da Utada Hikaru tá mais bonita. Meu, essa mulher, o que essa mulher cantou nessa música não tá escrito. Como falei, voz de anjo. Ela é muito maravilhosa, e essa música é muito bonita, e essa música é uma das poucas coisas que me dá esperança. Olha, eu acho que essa música, eu sou um cara que, assim, eu gosto, tipo, aprender a cantar um pouquinho, ao menos um trecho dela, mas como ela é japonês, vai ser difícil, viu? Tipo, é complicadinho. Mas, dá pra tentar. E a letra da versão japonesa é muito bonita. A versão inglesa também é bonita, mas a versão japonesa é fantástica. A letra dela transmite paz. E a música transmite paz. A música dá com tudo que tá dando errado nos trailers, a música que passa assim, não tem como uma música que um final que tenha essa música seja totalmente triste. Alguma coisa feliz vai ter ali. É esse sentimento que ela passa. Eu espero estar certa nesse ponto. Sendo sincero, Kingdom Hearts 3 ainda não foi lançado. Vai lançar na semana que vem. É, hoje. E a gente muito aflito pra querer jogar ele. Não sabemos se a gente vai conseguir jogar logo no lançamento. Né, no dia de lançamento. Mas quem sabe, se vocês comentarem muito e falarem assim, olha, cast de Kingdom Hearts que vocês fizeram foi muito bom. Uma playlist que vocês fizeram agora foi muito bom. Joguem e façam um cast de Kingdom Hearts 3. A gente pensa assim, exato, sabe? Exato. Não é como se a gente estivesse querendo fazer isso há 5 anos, né? Mas... É, exatamente. Mas... A gente vai pensar, calcular, será que a gente deve? Enfim. Aí o futuro vai dizer. Mas é isso. Obrigado por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. Evitem spoilers, por favor, pra vocês mesmos e pros outros. Não vamos estragar a experiência do coleguinha. Esse jogo a gente tá esperando... Por favor. Não estrague a nossa experiência também, não seja esses caras, tá? Tem gente esperando... A gente tá esperando esse jogo há mais de 5 anos. E a gente espera, de coração, que seja tudo que a gente tá esperando por todo esse tempo. Porque tá difícil acreditar que saiu, que vai sair. E é isso. Fiquem com Chikai, encerramento de Kingdom Hearts 3. Beijos, escutem aí e até mais. Tchau, tchau. Escutem aí, falou. Ibukotowa, らえられなくなる涙にこれといって深い意味はない。ただ昔を突然思い出し、ああ何日か開かれたドアからさし込む光、これからもずっと